Siofiu gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Choveu o gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Repugnante, esse pã é os polícia que cola na quebrada, Joe, cheio de malícia, espancando os parceiros na quebrada, vejam só. E aí, Paulista, se pã em dó maior, já vi várias função, se pã de camburão, tipo umas luzinhas na quebrada e o som. Rolou, foi na quebrada, esparrando esses comédia. Aí, ratão, se pã nós não dá trégua, você que anda assim, com uma pistola, se pã um oitão, na bainha não dá bola, pra nós que vive sim, na cena do louco. E aí, parceiro, se pã sou cabuloso, não pago pra polícia, se pã daquele jeito, tipo Paulista de São Paulo. Então entendo, nós cola em Brasília, nós canta nosso rap, esparra esses comédias, sangue bom, quem não se esquece. Eco da DTE, DOE, G-Boy, Rotan, Bop integrada, Denark Civil, Dignis Federal, Dake Militar, Rota Garante, sequestro, antibomba, patamo, tropa de choque, científica, Goya, Rocan, Gat, GPP, ASIC, atirador de elite, de Alpoc e Alchuí. De norte ao sul, olha, olha, ligeiro, lá vem o bando de urubu. Tá chovendo polícia, se pã na zona sul. Liguei, foi o Paulista, sangue bom, cis urubu. Pra conspirar com meus parceiros, vejam só, assim que é. Tipo estrutural, vários manos que de fé foram jogados na quebrada, se pã daquele jeito. Então entende a minha cena, sangue bom daquele jeito. Pra nós que vive assim, representa a quebrada. Nós canta um rap Joe, sangue bom e não dá nada. Seu MT das ruas, já falei que tá chovendo. Polícia na quebrada, tá molhada, é mó veneno. Tipo a quebrada de São Paulo, veja aí, interior paulista. Sangue bom, sou MT. É, sou MT. Improvisando que é melhor, aqui é fogo no verdinho. Choveu o gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Choveu o gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Fica ligeiro, sangue bom que tá molhado. Aqui a banca é forte, tamo junto e misturado. Favela é tudo banda aí, estorva não. Polícia vem na febre, pra catar ladrão. Mas a CNS, sangue bom, já tô ligeiro. Pra mim não é novidade, os polícia o dia inteiro. Barato Emiliano, nós já ligou os drão. Nós tá tudo de cima, sempre na contenção. Giroflex da madruga, escapisca dos botão. Se pá é dois palito, pra furar com os camburão. Não, se pá eu quero mais. Só quem me conhece sabe do que sou capaz. Somente pra criar, só mano de fé. MG porte legal, vai na reta dos gambé. Já tá molhado, encharcado, polícia é tirado. Movimento de favela, não dá trégua pra safado. Jet do bom, lombra com os irmãos. Aquela lá em cima, vira aqui meu caveirão. MT porte legal, armamento de quadrilha. Sistema tá molhado, olha lá quem vira aqui. Choveu o gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Choveu o gambezinho na biqueira. Buscona invadiu a favelinha. Na praça quer mobic essas coxinhas. Covardia vende blazer, sangue bom. Mais uma produção Estúdio Arsenal.